Estavam dois a discutir na dançar aqui nas feiras. Havia uns carros com varais, vocês não conheciam, e em cima dos varais punha um balcão, uma tábua, a fazer balcão, e depois a malta ali, os gajos estavam para ali, e esses dois estavam a dizer mal dele. E ele só fez o mote, mas eu não acredito que ele não tenha feito, mas essas pessoas que fez aquilo, o livro só deu o mote. E eu coisa disse, o leio. O babá mais anabais estão de mim fazendo troça. Mesmo entre meio dos varais estão aos coços da carroça. E depois eu fiz os 40 pontos. Eu ia na feira a passar e começando ele, a qual prestei atenção, foi na barraca do balhão que de mim estavam a falar. Eu fiquei um pouco a escutar, e o quanto era demais. Eu ouvi todos os sinais, eu fiquei logo escutando que de mim estavam falando, o babá mais anabais. A conversa que eu vi, que eu nada tinha a fazer. Mas eu logo vinha saber que estava a dizer mal de mim. Eram os dois dos mais ruins. Tinham a cabeça à mostra. Não serve para uma aposta. Eu espero que nada lhe aconteça e com minha ausência estão de mim fazendo troça. Deles nunca tive medo. Estou sempre no meu lugar. Eu gosto de os castigar àqueles que não sabem tudo. Até pode vir o cabeçudo para os espichos finais. Para mim são todos iguais. Eu dou o meu conchego e com o varal os ovos, mesmo dentro dos varais. Querem-se comparar comigo, mas há muita separação. O castigo que lhe dão então, a eles dou um castigo. Aqui tem um inimigo, não metam o pé na poça. Para que toda a gente ouça, a eles fica bem, ambos os dois estão também, estão aos coços da carroça.